esse coronavirus. A moda só chilla no place. Com essa pandemia, a pita não vem no meu place. Com essa epidemia, nunca só trai com a pia. Com essa pandemia, a moda só chilla no place. Com esse coronavirus, a moda só chilla no place. Com essa pandemia, a pita não vem no meu place. Com essa epidemia, nunca só trai com a pia. Com essa pandemia, a moda só chilla no place. A moda só chilla no place. Com essa cena não quero nenhuma menininha. Olha a pita agora, cuida da tua vida. O maior valor é a vida. Agora coloque uma máscara, não complica. O meu room todo full de beer. Faz tal com essa pandemia, yeah. Faz tal com essa pandemia. Sempre no home, compo no hit. Todos pra ti, e não é só pra ti. Não tem limite, eu sou Sir Chris. Não tá de mira e eu sou da Lost Dream. Fica à vontade porque fui sempre real. Faça um scream porque isso tá clean. Isso tá real, isso tá clean. Isso tá clean, manda firmas and drink. Manda firmas and drink. E uma taça pro este. Manda firmas and drink. E uma taça pro Berle. Manda firmas and drink. E uma escape pro MPP. Yes. Com esse coronavirus, a moda só chilla no place. Com essa pandemia, a pita não vem no meu place. Com essa epidemia, nunca só trai com a pia. Com essa pandemia, a moda só chilla no place. Chilamos no place, nada de case. Beat do sick não popa no base. Jogo bem duro, acordo às 6. Eu pago beers pra todos vocês. Full de mesadas no final do mês. Essas pitinhas não querem vocês. Ando na street com pitas mulatas. Agora me chamam goleira chinês. Chilamos no place, convida a Susana. Eu tô na chat, Rosana, Rosana. Pego mulatas e americanas. Essas pitinhas eu mamo na cama. Não preparo peixe, eu não quero escama. Sneaker full de lama, tipo guarda-lama. Se andas no gueto, ficas full de lama. E pago lolo e você não reclama. Com esse coronavirus, a moda só chilla no place. Com essa pandemia, a pita não vem no meu place. Com essa epidemia, nunca só trai com a pia. Com essa pandemia, a moda só chilla no place. Com esse coronavirus, a moda só chilla no place. Com essa pandemia, a pita não vem no meu place. Com essa epidemia, nunca só trai com a pia. Com essa pandemia, a moda só chilla no place. Chilamos de sexta a domingo, outros quanto é taco ignoram amigo. Cotas dizem minha vida é um castigo. Só não diz isso é um castigo. Nas festas junge se gaba. Cuido as bebês, sou baba. Segunda-feira sou baba. Depois já acabei a chibaba. Fim de semana sou groove. Duro fumo uma puta. Chilão velhote e chibuto. Matrecos levam um chute. Charos em todo lugar. Caros de dono, taça lugar. Festas privadas, taça de caro. Outros tal em todas as festas, taça de caro. Com esse coronavirus, a moda só chilla no place. Com essa pandemia, a pita não vem no meu place. Com essa epidemia, nunca só trai com a pia. Com essa pandemia, a moda só chilla no place. Com esse coronavirus, a moda só chilla no place. Com essa pandemia, a pita não vem no meu place. Com essa epidemia, nunca só trai com a pia. Com essa pandemia, a moda só chilla no place. Sinta a vibração, você é tação. Cá se mora, alguém tem caixão. Batemos essas pitas, falamos que paixão. Patrão é patrão, não faz confusão. Sangas com swag, fazemos fusão. Esse teu swag é só ilusão. Já ouço tuna outspeak. Dizem que essa vida é chitique. Estamos em novo site, você no up trick. Beer e carne, pitinhas ao lado é bem bolado. Bolado todas gostosas. Me chamam amado, comemos as cenas do tipo guisado. Minha rede pesa, gastei todo o chino easy. Com esse coronavirus, a moda só chilla no place. Com essa pandemia, a pita não vem no meu place. Com essa epidemia, nunca só trai com a pia. Com essa pandemia, a moda só chilla no place. Com esse coronavirus, a moda só chilla no place. Com essa pandemia, a pita não vem no meu place. Com essa epidemia, Nunca sou traico a Bia. Com essa pandemia, a moda só chila no place.